Adoro-te, pai. Especialmente agora na versão laranja. Sabes, Phil, houve uma razão para a stand-up comedy ser proibida depois da revolta Heckler de 2038. Vê lá se te tornas útil e cortas a sebe da vedação. No problema. Sem tecnologia do futuro. É de dia e podem ver-te. Mas, pai, é por isso que no futuro temos robôs. Bem, no presente, é por isso que temos adolescentes. Ah, adivinha? Arranjei bilhetes para a antestreia do Samurai Amt. Samurai, acho que não. Parece um filme lamechas. Não vou. Vá lá! Fui àquele filme de ficção científica e fiquei 2 horas e meia a ouvir dizer errado, errado, errado. Mas estava errado. Sim. Pronto, está bem, convenceste-me. Mas primeiro tenho de cortar a sebe. Bem, despacha-te, o filme não tarda. Bem, romances proibidos pedem tecnologias proibidas. Olá! O seu nome é Phil e é o nosso ar. Pensei que vivemos com a família atrás. Uma máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil. O futuro dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o ar do século. Está de férias cá, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Senhor Hackett, o que é que faz aqui? Oh, como é que fizeste? Phil, estou a tentar fazer limonada à maneira antiga. Usa o Wizard para clonar aí mais uns 20 testes, pode ser? Mãe, lembras-te do vice-diretor Hackett, não é? O nosso vice-diretor do presente. Clonar, disse eu. Foi um engano. Não, não é isso. Quero dizer, podia emprestar-me 20 limões? Sabem? Despejar o lixo é muito menos nojento se não precisarmos de lhe tocar. Pim! Oh! O que é que faz aqui? Senhor Hackett, olha uma águia bebê! Oh, olha! Uma águia bebê nesta zona? Vice-diretor Hackett, o que traz por aqui? Juros razoáveis e um grande amor pelas sebes, acho eu. Sou o vizinho novo. Não, a sério. Bem-vindo à vizinhança. Mas que grande surpresa. Tê-lo como vizinho faz com que viver aqui seja ainda mais fantástico. Estamos feitos. Ele viu tudo, eu sei. Não sabemos o que ele viu ao certo. Vai contar a alguém que conta a alguém. Depois o mundo vai saber que os difíceis são no futuro. Eu cá não contei. Sim, mas quem é que vai acreditar em ti? O Hackett é vice-diretor, é do governo. Quer dizer, é o tal. Na cabeça dele somos aliens, não é? E vocês sabem o que fizeram aos aliens em 2103? Todos os tipos de testes. Ué, eles só lhes fizeram 2 testes e um deles era um jogo trivial. Ora bem, pessoal, ouçam. Como de costume, eu tenho a solução. Vende-se a casa e pronto. Vão mudar-se? Não. Sim, não é, vamos uma, mudar. É uma não, boa ideia. Não vamos porque mudar-nos. É que... Vendemos a casa. Não, não devia pensar melhor. Acho que é de considerar isso. Afinal, ninguém sabe se ouvimos. Claro, não ouvimos. Toca a pensar. Olhem, só precisamos de provar ao vice-diretor Hackett que somos uma família americana normal do presente. Phil, tu cortas sebes com laser, tiras o jantar do spray de uma lata e tens um grunho na garagem. É, parece-me bastante normal. Esperem, é isso? O quê? Jantar. Jantar, convidamos o Hackett para jantar. Achas que isso resolve a situação? Ele vê carne strogonoff a sair de uma lata. Entende logo. Nós fazemos tudo à moda antiga. Uma refeição à moda antiga. Esperem, pessoal. Estou muito perto de arranjar o componente que rasga o tempo da máquina do tempo. Ora, não preciso de um besbilhoteiro. Aqui é besbilhotar tudo. Houve essa a questão. Ele vem bisbilhotar e não há bisbilhotices. Fica totalmente desbilhotado. O que é muito melhor do que fugir como cobardes. Sim, é linda. Com 4 quartos, 2 casas de banho nos subúrbios de Pickford. Basta, basta. Podem fazer o jantar. Mas vamos ter de tirar o que for do futuro desta Vou casa. Vou começar a fazer planos. Vá lá. Vejam. Deixa ver... Como receber os amigos. Não se esqueça de programar o seu robô para sorrir aos convidados e de programar todos os lasers de defesa para atordoar. Ops, demasiado no futuro. Não comereis a galinha de olhos vermelhos ou visitarás a casa de fora mais do que desejarias. Oh, fico linda de saia comprida. Muito fora de moda. É. Lá está a mãe a servir uma bandeja de belas entradas. Isto é que é uma cozinheira e peras. Sim, posso ser uma cozinheira e peras. Mãe, tu nem sabes fazer torradas. É verdade. Pim, o que é isto? Cartazes. Eu preciso de cartazes. Vente-se. Quer dizer que fico só? Sr. Hackett, a minha família e eu gostávamos de convidá-lo para vir cá jantar amanhã à noite. Uma espécie de boas-vindas ao vizinho, não é? Aí às 7? Está bem. Sim, acho que vou gostar de passar um serão a conhecer realmente os Diffies. Até lá. Podes fazer o favor de sair da entrada? Estás a destruir a minha imagem. Ora bem, acho que percebi. Marshmallow, batata, camarão, bolinho, queijo, azeitona. Sim! Por favor, não use o Wizard para me pôr em hipervelocidade. Quero fazer isto à moda antiga. Não fui eu. Tu deves ter entrado no campo de velocidade do aparelho. Vês? Já está. Só mais uns ajustes e fico um passo mais perto de arranjar a máquina do tempo. Ainda bem, querido. Agora arruma isso. Temos visitas a chegar. Oh. Pai, o Hackett vem aí. É melhor desligar-se isso. Não posso desligá-lo. Pode não voltar a ligar-se. Olha, ajuda-me a arrumá-lo a algures. Oh. Aqui sim. Mas tira... Não, aqui embaixo. Uma ajudinha, Phil. Curtis, o que é que faz aí? Curtis e Phil brincaram às escondidas. Mas já foi há 3 dias. Curtis, bom no jogo. Curtis, esqueci-me de ti. É muito arriscado ter-te pela casa com a festa desta noite. É, festa. Desculpa, amigo, mas vais ter de ficar na garagem durante umas horas. Anda, amigo. É como jogar às escondidas. Então, Curtis Cromanho, não Neandertal. Estão todos mal vestidos. Precisamos de parecer típicos americanos em festa para não levantar suspeitas. É, vão ter de mudar. Deve-se estar a brincar comigo. Está bem. Vai. O que é que eu tenho nos polegares? Ora bem. Parecem todos normais? Vamos lá ver. Olá! Bem-vindo, vice-diretor Hackett, à nossa típica casa americana. O que é que procuram? Shhh! Somos os Anderson. Viemos ver a casa. É para mim. Ah, bem-vindos! São os primeiros a aparecer. Agora, o que temos aqui é uma casa tradicional por uma pechincha. Reparem na escada, que pode transformar-se numa descida de tobogã radical, segura para crianças. Ora bem, vamos por aqui. Como pode ver, vamos comer cá fora no quintal, como a maior parte das famílias típicas americanas. Como nós. Isso. A mãe sempre disse que nada abre o apetite como um bom ar suburbano. Cheira-me à fábrica de ténis abandonada. Então, o que é que se cozinha? Eu disse-te que não era um cesto para revistas. Há quanto tempo é que vivem neste bairro? É que verifiquei os registros e não umas há nenhum... Umas entradas, vice-diretor Hackett? Bom, vice-diretor Neil. Isto lembra-me as entradas que a minha mãe fazia. A mesma receita dela. Está a cozinhar alguma coisa azul? Já está. O disruptor do tempo. Batatas! Eu vou buscar as bebidas. Eu vou ver das bebidas. Mãe, pai! Daqui a 20 minutos tira a sangria para fora! Está tudo bem aí dentro? Tudo! A não ser que não goste de sangria. Recebi o teu pedido. Estás bem? Adoro esse visual. Então, o que é que se passa? O que é que se passa? Bem, o vice-diretor Hackett anda a besbultar. A Pimo está a vender a casa e os meus pais foram sugados para um vórtice do tempo. Os pais num vórtice do tempo? Já podias ter falado disso, sei lá, antes? Devem estar bem, eu sei. Mas se o vice-diretor Hackett vê isto tudo, estamos feitos. Eu preciso que vás. Preciso que tu vás para lá e o mantenhas ocupado enquanto salto para o vórtice para os procurar. Phil, não podes deixar-me aqui sozinha com essa coisa azulada? Alguém tem que entrar no vórtice e encontrar os meus pais. Não se preocupem. O vórtice só quer uma entrada. Sim, o chapéu da festa é giro. Muito bem! Puxa a corda quando te encontrares a mãe e o pai! Já vai! Bom, e agora? Agora? Esperamos! Finalmente! Então encontraste-os? A mãe e o pai estão bem. Foram ver a estreia mundial do Romeu e Julieta. E quando é que voltam? No intervalo. Bárbara? Lloyd? O que é que se passa aí? O que é que fazemos? Os meus pais vão sair imediatamente. Ora bem, anda cá. O que é que se passa aí? Querida, cá estou. Para que é que serve? Já percebi. Esperei. Quer dizer que somos casados. É que eu tenho planos de carreira definidos que não vão esperar. Bem, Bárbara, Lloyd, até que enfim. Sim, vice-diretor Hackett, estamos aqui. Bárbara e Lloyd Diffy, os Diffys. Somos nós, senhor e senhora Phil Diffy. Ou seja, Lloyd Diffy. Bárbara! Lloyd! O Sr. Henderson tem umas perguntas a fazer sobre a casa. Shhh! Esta casa sofreu alguma inundação, destruição por térmitas, madeira podre, caruncho ou tornados de Oz ou superior? Pim, sou eu, Phil! Ajuda-me aqui, está bem? Estou quase a vender esta espelunca. Que tal irmos lá acima? Tem uma vista fantástica sobre a prisão estatal. Não se preocupem. Os túneis de fuga acabam sempre 10 metros antes da vedação. Vá lá, vamos andando. Então, como vai a paparoca? Tenho fominha. Aqui, quer dizer, mãe... Bárbara, podes ir ver se o prato principal está pronto? Hã? Traz o prato de servir no balcão. Bom, vice-diretor Hackett, vamos até à mesa de piquenique? Copo de sangria? Não, obrigado. Quero manter-me bem sóbria esta noite. Bom, vice-diretor Hackett? Gostava que me chamasse vice-diretor Neil. Está bem. Vice-diretor Neil? Quer provar a minha deliciosa tarte, galinha? Bom, isto faz-me lembrar os jantares da minha mãe. Ela fazia uns belos lombos assados. Parece mesmo que cheira a lombo assado. O que é que se passa? Eu servo comida de 2000 delícias. A mãe deve ter ativado para vós. A mãe também fazia uma galinha assada suculenta. Bem, mal posso esperar pela comida. Tenho tanta fome que comi um boi. Massa! Mas claro, nenhum jantar de festa estaria completo sem as famosas cerejas flambé da mamã. Bárbara, parece absolutamente delicioso. É por isso que eu gosto tanto dela. Oh, Phil, Lloyd, é o meu docinho predileto. Não há muita gente que saiba de onde vem o nome Pickford. Olá. Oh, espíritos felizes com Curtis. Já voltaram no buraco do tempo? Buraco do tempo? Buraco! É isso. Eu sabia que se passava alguma coisa. E vou até ao fundo da questão imediatamente. O que? Ora, espere aí! Vou descobrir o que aconteceu. Desculpa, o que é que se passa? Oh, eu? Oh, Lloyd! Está bem, estou a ir. Ajuda? Sim, mãe, vou ajudar. Acho que descobri. O disruptor abriu um donut no tempo. O que é que se passa aí? Passa-se alguma coisa? Sou o vice-diretor. O que é que é um donut do tempo? Bem, anda contigo às voltas em diferentes períodos e larga-te na zona do ponto de partida original. Ai! Eu sabia. São ETs. Vou chamar o FBI. Oh, Lloyd, temos de fazer alguma coisa? Leste os meus pensamentos. Vai buscar a corda, tu traz a fita cola. Não! Se calhar devíamos contar ao vice-diretor a verdade. E então a nossa máquina do tempo variou. Só estamos a tentar adaptar-nos ao vosso tempo até arranjarmos a máquina. E voltar. É, só isso. Se nos trair, vai ser um desastre. Então, podemos contar consigo? Não! Senhora Hackett, peço-lhe. Eu guardei o segredo deles, hein? Mas quem é que ia acreditar em ti? Eu vou contar às autoridades e ao diretor Tiliwak. Então, temos negócio? Shhh! Adorámos. Queremos fazer uma oferta. A sério? Bem, que tal irmos para o meu escritório para falarmos de números? Deve estar a brincar comigo. Está bem. Vai. Espera aí. Não tínhamos já feito isto? Fascinante. Sim, parece que o dono do tempo nos atirou para uns minutos antes da chegada do vice-diretor Hackett para jantar. Está bem. Eu trato disto. Vice-diretor Hackett? Bem, espero que o jantar esteja pronto. Este vice-diretor tem a barriga mais que vazia. Sabe, temos mais notícias. A mãe queimou o jantar. É. Então, talvez pudéssemos levá-lo a jantar fora, a um sítio em que sirvam, talvez, não sei, lombo, cerejas flambé. Estás a brincar? A casa do lombo é logo a seguir à casa das tartes de Pickford. Oh, também vou pôr um fato. Até já. Oh, Stan, Doreen, por aqui. Esquece isso, Pim. O vice-diretor é o nosso vizinho do lado. Nunca vou esquecer isto. Liguem-me amanhã, vamos resolver isto. Não se esqueçam de ligar. Não se esqueçam de ligar. Meu Deus. Ah, ok, não há restos. E por isso, nunca te liguei, tu nunca lá foste e nunca fingimos que éramos os meus pais. Eu não percebo. Porquê é que tu te lembras disso e eu não? Não sei. O meu pai acha que é por sermos do futuro, a nossa memória não é afetada por saltos no tempo. Mas gostava que te lembrasses. Por um bocado foi como se fôssemos casados. Foi giro? É. Giro foi. Boa. Bem, vou para a aula. Sim. Vemos ao almoço, docinho? Que quer dizer, Phil? Finalmente, agora que voltaste, podemos desligar o disruptor tempo e arranjá-lo. Onde é que foste, afinal? Andar de barco.